Introdução Workshop 516. Sessão especial com fones de ouvido. Resumo da tecnologia. Desbloqueio medo. Almas satélites. Iluminação. Hoje tivemos uma amostra do que está por vir em um futuro próximo, quando centenas de buscadores de conhecimento de todo o planeta se conectaram aos sistemas da Fundação Cache para receber a energia de plasma. A sessão de hoje durou toda a segunda metade do ensinamento, onde permanecemos em silêncio, recebendo energia. Para muitas pessoas, foi uma experiência incrível que está nos preparando para a próxima etapa desse processo de despertar para a nossa própria alma. Na primeira metade do ensinamento, o Sr. Cash resumiu o trabalho da Fundação Cash nos últimos 40 anos. Desses 40 anos, apenas cerca de 15 anos envolveram os buscadores de conhecimento. É importante que entendamos a evolução da tecnologia e a rapidez com que ela evoluiu para o que é hoje. Basicamente, o Sr. Cash começou ensinando na fisicalidade, porque é isso que nós, humanos, entendemos no momento. Primeiro foram os reatores de gás rotativos com motores e tudo mais. Então o Sr. Cash foi ao Irã e provou a teoria, criando voo e movimento. Foi um grande passo que precisava ser dado com o governo, para que os outros pudessem aceitar isso, pelo menos secretamente. Sr. Cash voltou para a Europa e começou a ensinar aos buscadores de conhecimento sobre materiais nano e GANs e começou a demonstrar que os campos magnéticos de fato existem e como usá-los para criar matéria, alimento, remédio e outras coisas que precisaremos para sobreviver no espaço. Essas duas partes da tecnologia tiveram de ser feitas primeiro porque a humanidade nega a existência da alma. Com o desenvolvimento do voo e do movimento e do uso dos campos magnéticos para criar tudo o que precisássemos e quiséssemos, chegamos a um nível que poderíamos viajar para a Lua, por exemplo, e viver dentro de uma cúpula de plasma, mas não ter contato com o ambiente da Lua. Teríamos que permanecer no nível de força do campo da Terra. Sem a compreensão da viagem espacial da alma, permaneceríamos limitados a esse nível de desenvolvimento. Para que a humanidade possa viajar para o espaço profundo, ela não tem escolha a não ser reconhecer a existência de sua própria alma, o que chamamos de alma do homem, e como usar o seu poder para criar e sustentar a vida em qualquer lugar do universo. Não se trata aqui de uma questão de teologia, como o clero nos fez acreditar, mas sim de uma questão da verdadeira ciência da criação e de como a criação funciona. Ao nos ensinar sobre a alma, o Sr. Cash nos fez ultrapassar os limites e nos levou a um novo nível de compreensão. Mesmo assim, muitos buscadores de conhecimento foram embora porque não conseguiam aceitar o fato de que temos uma alma, que também é a chave para a nossa liberdade e para as viagens espaciais. E devido a essa mudança, a tecnologia chegou ao ponto de liberar novos sistemas em que a alma do homem se torna o centro do sistema e pode transportar tanto a fisicalidade quanto a alma para o novo destino. Além disso, ele também pode alimentar e sustentar a alma e a fisicalidade ao mesmo tempo em que a alma permanece independente e pode se separar do sistema para ir e fazer o que ela bem entende. Assim, por exemplo, ele pode levar nossa alma e fisicalidade para a Lua e podemos viver lá na espaçonave pelo tempo que quisermos. Entretanto, não podemos sair da espaçonave com o corpo físico. Isso ocorre porque a força do campo magnético da Lua não é capaz de sustentar nosso corpo do jeito que ele é aqui. A única maneira de desfrutar do ambiente da Lua é transmutando com nossa alma para a dimensão da Lua. Esse é o próximo passo para o qual ele nos levou, que é a transmutação da alma para um novo destino e a criação de um novo corpo físico que seja adequado a esse ambiente. O processo de transmutação envolve converter a fisicalidade do homem de volta em energia, juntamente com a alma da fisicalidade, e embuti-la na alma, para então ir ao destino e manifestar novamente uma nova fisicalidade de acordo com as forças do campo magnético gravitacional das várias partes, como a inércia do destino, a força do ambiente e nossa emoção de como queremos nos apresentar ali. Então, de fato, criamos um novo corpo adequado para experimentar esse novo ambiente. O problema que enfrentamos agora é o medo de passar pelo processo de transmutação por qualquer que seja esse motivo. O Sr. Cash fez uma bela analogia com um de nós buscadores de conhecimento indo com uma nave espacial para a Lua, mas com medo de transmutar e sair para desfrutar do ambiente da Lua com nossos amigos. Podemos ficar sentados por 10 anos dentro da espaçonave observando nossos amigos pela janela, se divertindo. Um deles está se movendo como uma pedra, outro é uma árvore da Lua e o outro se parece com um lagarto, porque é assim que a Suzy poderia se manifestar na Lua. E então nos sentamos e nos perguntamos como seríamos se fôssemos lá fora. Ele terminou dizendo que poderíamos realmente mudar de uma forma para outra com base em nossas emoções e desejos. Essa história contada pelo Sr. Cash nos deu uma sensação muito boa de como somos realmente livres. E isso era apenas a Lua. Temos a vastidão infinita do universo para explorar. Então ele passou muito tempo tentando nos convencer a confiar em nós mesmos e a ganhar confiança e, de certa forma, a nos olharmos no espelho e vermos como somos tolos por termos medo. E que ele pode até desenvolver sistemas, o que fará no próximo ano, para nos ajudar a nos conectar com a nossa alma. Mas mesmo assim, ainda temos que superar o pensamento errado que temos sobre nós mesmos. Principalmente aqueles que dizem: "Ah, eu não sinto nada." Essa ideia vem da negação da existência da alma. Isso faz muito sentido, já que fomos criados em uma sociedade ateísta, onde nos ensinam desde o início, de forma falada e não falada, que não existe alma. O estranho é que, quando crianças, provavelmente sentimos nossa própria energia dentro de nós, mas então somos pressionados a sermos submissos e negamos a existência dessa energia para termos o amor físico de nossa família e amigos. Basicamente, é o sentimento de querer se encaixar e pertencer a algum lugar. Mas, na verdade, é o amor que queremos, e queremos compartilhá-lo para que ele cresça. Quando criança, estamos abertos e compartilhamos esse amor, mas os outros não querem recebê-lo e tentam nos bloquear assim. E isso cria uma ferida em nosso coração. E talvez seja isso que esteja nos impedindo de sentir o amor dos sistemas. O Sr. Cash está, por um lado, nos puxando e nos ajudando a avançar, mas temos que fazer a nossa parte e tomar consciência do que nos bloqueia e, então, querer nos libertar. Chegamos ao ponto de hoje, em que centenas de pessoas de todo o planeta estão conectadas através de nossos fones de ouvido para sentir o amor do Criador. E esse foi apenas o começo. Isso continuará a crescer e a ficar cada vez melhor a partir de agora. Durante a sessão dessa sexta-feira, dia 22 de dezembro, teremos a capacidade de dar esse amor que experimentamos a qualquer pessoa que quisermos. É claro que eles precisam querer recebê-lo. A dimensão da alma não mente e é transparente. Podemos querer dar esse amor ao nosso parceiro, mas talvez descobramos que ele não está conosco na dimensão da alma, ou por qualquer outro motivo, ele não quer receber isso de nós. Esse amor que receberemos tem o poder de trazer iluminação. A prática para nós será aprender a receber e também a dar amor. E então entenderemos por que o Criador ama tanto suas criações. Porque quanto mais ele dá amor, mais ele recebe amor, e então ele continua a dar mais amor, e isso cresce para todo únicos. Da mesma forma, à medida que mais buscadores de conhecimento se iluminam, isso se transformará em uma faísca que cobrirá toda a humanidade. Na sexta-feira, você pode dar amor a quem você quiser. Pode dar para um cachorro, uma criança ou uma pedra. Cabe a você decidir. O Sr. Cash disse que essa sexta-feira trará uma nova dimensão para aqueles que participarem, porque ao dar, você aprenderá a receber incondicionalmente. Esse recebimento incondicional será a chave para se tornar uma alma satélite que foi iniciada há alguns anos. Ao dar, os buscadores de conhecimento abrirão um canal para o amor incondicional do Criador e o espalharão pelo planeta para todas as almas. Dizemos todas as almas porque agora entendemos que até as pedras têm uma alma. Eu tenho certeza de que isso inclui também os metais e todos os elementos. Isso então abriria toda a massa do planeta para receber o amor do Criador. E as almas satélites, através da iluminação delas, saberão como distribuir os campos para tudo. Uma última coisa que foi dita neste workshop antes do início do período de silêncio foi o fato de termos dois guardas aprisionando nossa alma do homem, além dos campos magnéticos do fluxo sanguíneo ao redor do cérebro. O primeiro guarda é as religiões, que já resolvemos porque agora entendemos que estamos diretamente conectados ao Criador e que não precisamos mais ser abusados por falsos intermediários, como os papas e os ayatolás. E o segundo é o guarda sutil e próximo da alma da fisicalidade, que não se sente conectada à alma do homem. Temos que aprender a trabalhar com a alma da fisicalidade, pois ela é a chave para a nossa liberdade e capacidade de viajar pelo universo. Com os dois plasmas da alma do homem e da alma da fisicalidade, poderemos viajar e criar tudo o que precisarmos para sustentar nossa existência em qualquer lugar do universo. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 516. Hoje é uma das sessões mais especiais da Fundação Cash na tentativa de trazer a primeira série de conexão de milhares e então milhões de pessoas no futuro através da mesma estrutura. A primeira parte do ensinamento será como de costume, e na segunda metade ligaremos os sistemas e todos ficarão em silêncio. Não dizemos a vocês o que esperar que aconteça. Deixamos a seu critério o que e como você receberá. Isso ocorre através de seus pensamentos e emoções. A sessão na segunda parte, de fato, durou 2 horas de silêncio. Nós controlamos tudo em segundo plano. Vocês não precisam fazer nada. Aqueles que fizerem barulho serão desligados e não poderão entrar novamente. Sejam cuidadosos e estejam atentos para não fazer barulho. Se o excluirmos, o círculo desse processo entre você e o sistema será encerrado. É o mesmo processo das sessões mensais de voo das sextas-feiras. O que você deve prestar atenção é em sua emoção. Passe por todo o processo. É como você se sente e através disso você receberá energias além da dimensão da fisicalidade. É a primeira vez que estamos fazendo isso de forma tão pública. Isso será estendido para 2024 à medida que preparamos a humanidade para a próxima etapa. O silêncio que vocês experimentam não pode ser transferido através de uma cópia gravada desses ensinamentos. Vocês têm que fazer isso ao vivo. Algumas pessoas podem dizer que sentiram isso através das gravações, mas não é assim que funciona. Você não está conectado ao sistema. Aqui o Rick pergunta: Sr. Cash, quantas pessoas no live stream no YouTube? Elas fazem parte disso ou elas não conseguem se conectar? Sr. Cash responde: Sim, todos estão conectados, desde que tenham um par de fones de ouvido e possam se conectar no YouTube, Facebook, Telegram, live stream ou no Zoom. Todos vocês estão juntos nisso. Enviamos as informações e a energia através de nossos sistemas. É instantâneo, no momento presente, e não pode ser gravado. É por isso que eu digo que no futuro, se alguém tentar lhe vender uma dessas unidades, se não for da Fundação Cash, você saberá que ela não funciona, porque não está conectada aos nossos sistemas. Você está apenas perdendo seu tempo com elas. Aqui o Rick pergunta: Pessoas com implantes metálicos podem participar hoje? Sr. Cash responde: Sim, podem e não deve haver nenhum problema com isso. Entretanto, se elas não se sentirem bem, basta se desconectar do nosso sistema, desligando e tirando os fones de ouvido. Elas devem esperar 1 hora antes de voltar aos ensinamentos. Esse é o nosso conselho para vocês. Se vocês tiverem um marca-passo ou qualquer outra coisa e não se sentirem bem, tirem imediatamente os fones de ouvido, desliguem o programa e saiam dos ensinamentos. Você pode voltar uma hora depois, quando o silêncio tiver terminado e não houver mais comunicação. Lentamente aprenderemos. Como eu disse, este é o início de um novo ciclo em que traremos o que prometemos, a comunicação plasmática para que a Terra, o homem e a alma do homem se tornem um só. Voltando aos ensinamentos de hoje, é importante que muitos de nós entendamos o que é o processo e que compreendamos como nos conectar com a alma, o que faremos hoje na segunda parte do ensinamento. Há uma grande parte da informação que está faltando e hoje é um bom momento para preenchê-la, para que todos entendam onde estivemos e para onde estamos indo e o que a Fundação Cash tem feito. O trabalho da Fundação Cash vem sendo realizado há mais de 40 anos, muito antes de os buscadores de conhecimento entrarem em operação, nós já estávamos trabalhando com reatores físicos. Mais tarde, iniciamos o processo de fabricação de materiais nano, GANs e o resto. A parte importante de nosso trabalho naquela época era criar uma condição de voo para que pudéssemos levar o corpo físico do homem para o espaço. No processo de trazer os sistemas de voo, também trouxemos a totalidade do conhecimento do trabalho com a dimensão física em como poderíamos mudar e interagir com ela. Queríamos incorporar isso em todo o processo de nosso trabalho. Queríamos explicar ao mundo científico e ao resto da humanidade como podemos criar condições por meio da construção de reatores espaciais e que isso permitiria ao homem criar voo e movimento. Fizemos isso usando materiais específicos. Os sistemas originais eram reatores espaciais nos quais usamos materiais específicos. Percebemos que para o homem viajar pelo espaço, precisávamos criar uma nova dimensão que atendesse a todas as suas necessidades no espaço e que permitisse ao homem viajar pelo espaço. Então fizemos uma cópia da dimensão da Terra ou de qualquer objeto celeste, que é ter um reator de núcleo duplo e tudo mais. Chamamos esses sistemas de diferentes nomes, como gerador de energia nuclear de voo e movimento, ou de sistemas Magrav, ou o que for. Eles ficaram conhecidos como sistemas de voo que podiam criar voo e movimento e ir a lugares. Então depois começamos a trabalhar com as energias que criam a vida neste planeta. Esse foi um ponto crucial para copiarmos o sistema planetário. O primeiro ciclo disso foi o reator de plasma nuclear iraniano que gerava campos magnéticos. Todo esse trabalho foi para criar voo e movimento. Depois disso veio o ciclo dos GANs e o resto. Ensinamos como criar e usar as energias das condições da vida em nossa dimensão física. Nesse processo, acrescentamos a parte da vida física à parte do voo espacial. Estamos trabalhando nisso há anos, e agora, pela primeira vez na história do homem, desenvolvemos um sistema que cria voo e movimento e pode sustentar a vida física. É uma cópia de como a Terra produz as energias que chamamos de elementos e remédios e podemos produzir sistemas que podem afetar a nossa emoção também. Com o avanço da nova tecnologia, nossos sistemas de propulsão física se tornaram obsoletos, porque agora copiamos o sistema planetário de criar voo e movimento e ao mesmo tempo sermos capazes de sustentar a vida. A parte que não entendemos e a parte que está faltando é que os sistemas ainda não têm uma alma. Assim como o planeta tem uma alma, o corpo do homem também tem. É o que chamamos de alma do homem e está no centro. Agora temos que construir um sistema que também tenha uma alma. O trabalho científico da Fundação Cash levou o homem a estar nessa posição, porque desenvolvemos sistemas físicos para isso. Nas próximas semanas, o homem estará fazendo os testes de voo desses sistemas. Eles não apenas o levarão do ponto A ao ponto B, mas também o alimentarão na dimensão da fisicalidade. Eles também carregarão e alimentarão sua alma. Outra opção incrível é que, se você quiser, você pode separar a alma do sistema para que ela possa sim ser independente dele. Essa tecnologia agora está completa. o novo sistema espacial logo entrará em operação. Será a primeira vez que o homem transportará sua fisicalidade em uma máquina que também pode alimentar sua fisicalidade e a sua alma. Esse sistema permite que a alma seja transmutada junto com a fisicalidade. Lembre-se de que o Sr. Cash disse uma vez que a alma não pode ir junto com o cadáver para o cemitério. Ela precisa se transmutar para chegar lá. O ponto é que a fisicalidade viaja em sua própria dimensão e não na dimensão da alma. Agora você pode chegar na segurança da fisicalidade do homem em uma nave espacial na Lua. Sua alma e fisicalidade podem ficar juntas desde que permaneçam na cúpula de plasma na Lua. Elas não podem sair juntas para o ambiente da Lua a menos que entrem em um ambiente especial, com um traje espacial, porque a fisicalidade do homem não consegue suportar a força do campo magnético do ambiente da Lua. Se você quiser sair para a Lua, no ambiente da Lua, você terá que transmutar com sua alma para o ambiente da Lua e isso criará uma nova entidade. Sua alma decidirá se essa entidade se moverá no ritmo de um caracol ou na velocidade da luz. Você está no comando dela através de sua emoção. A Fundação Cash nos trouxe essa tecnologia nos últimos 40 anos para chegarmos ao ponto em que estamos hoje. Nós trouxemos vocês passo a passo, levando vocês primeiro pelo lado físico e como manter a vida, e agora adicionamos a alma a isso. De agora em diante, o homem pode viajar para as profundezas do espaço e além dos limites que nunca esteve antes, e ele terá todas as opções de vida lá. De certa forma, é um direito seu. É por isso que tivemos que segmentar os ensinamentos nos últimos anos. As pessoas às vezes se queixavam de que o Sr. Cash passou dos materiais nucleares para os materiais nano, depois para os GANs e agora ele passou para a alma. Agora, pela primeira vez, você entende por que tivemos que fazer isso. Incluímos todas as sessões de conhecimento da vida do homem. Houve alguns tópicos secundários, como viajar com o carro e fornecer sua blindagem e defesa, e outros, como encontrar novas formas para medicina, alimentação e energia. E agora, ter a liberdade do universo através da operação da alma do homem. Agora o homem está pronto para se educar para viajar no espaço. É por isso que adicionamos a segunda parte do workshop de hoje, na qual você usa seus fones de ouvido para receber as energias em silêncio. Gradualmente você aprenderá a confiar em si mesmo e no que está experimentando. Você não precisará negar isso, chamando isso de um sonho, porque você estará no controle disso. Sonho é a dimensão da alma e é você quem sonha seu próprio sonho, e isso não tem nada a ver com mais ninguém. Você está passando por um treinamento. De certa forma, se olharmos para isso hoje, somos todos como aquele garotinho que entra no estádio de futebol com uma pequena bola nas mãos, sabendo o que essa bola pode fazer e que ele pode se tornar o melhor jogador de futebol do mundo, ou ele pode apenas chutar um pouco a bola ali. Sua mãe o levou até lá para testá-lo e ver o que ele poderia fazer. A decisão é sua. Qualquer um de vocês pode se tornar o que quiser, e ninguém mais pode negar a vocês a possibilidade de se tornar o melhor jogador de futebol do mundo. É você quem joga com sua própria alma. Primeiro, você precisa estabelecer que ela existe. Isso é tudo o que temos feito nos últimos anos, ajudá-lo a entender que isso é possível. Tornamos a transição possível ao entender o trabalho dos campos do universo, e não criando um novo combustível ou um novo estádio, e não criando outro Beckham para dobrar os campos magnéticos. É você quem tem que entender como e onde quer fazer parte dessa tecnologia. Como eu disse antes, nunca vimos a Terra sendo abastecida com combustível para se mover, nem nunca vimos asas na Terra com foguete e propulsão a jato. Nunca vimos ninguém sendo motorista deste planeta. Ele não tem capitão, exceto sua própria alma, que ele tem que equilibrar com o restante das almas dos outros sistemas planetários assim como da galáxia e do resto. A segunda parte do ensinamento de hoje é para que você fique atrás do volante do carro pela primeira vez e perca o medo. O medo surge quando você diz: será que eu senti alguma coisa? Não, deve ter sido outra coisa. Só me senti um pouco tonto. Mas como é que você não teve essa tontura durante os últimos 515 ensinamentos? O objetivo de você ter sua própria experiência da energia é para que você ganhe confiança em quem você é. Vocês negaram essa parte de si mesmos e nunca quiseram conhecê-la. Muitos de vocês dirão: ah, eu não senti nada, não foi nada, só perdi meu tempo aqui. Sim, você tem desperdiçado sua vida, você e todas as suas gerações passadas. Vocês precisam ganhar confiança em como vocês fazem parte disso e como podem ser passageiros de sua própria alma ou capitães de sua alma. Vocês já testaram os ganhos e conhecem o poder deles. Agora vocês têm que testar a sua alma. Esse é o objetivo da segunda parte do ensinamento de hoje. Trouxemos a vocês o conhecimento da criação, desde a fonte de energia no livro 3 até o livro 1. Vocês aprenderam como ir do espaço de si mesmos para a fisicalidade do homem. De certa forma, hoje trouxemos a vocês uma conclusão ou um resumo dos últimos 40 anos de trabalho. Cerca de metade desse tempo tivemos vocês como buscadores de conhecimento ao nosso redor, de uma forma ou de outra. É por isso que vocês vão passar pela segunda parte hoje. Vocês estão se colocando em uma posição de confiar em si mesmos e não em nós. Se vocês se lembram de quando criamos uma grave, a maioria de vocês recebeu os ensinamentos de como fazê-lo. Mas quantos de vocês, quando fizeram uma grave, ele não funcionou? E outros conseguiram obter uma redução de 80% na eletricidade. Aqueles que não conseguiram fazê-lo funcionar disseram que havia algo errado com o Sr. Cash. Ou vocês simplesmente disseram que uma grave não funciona. Essas são as mesmas pessoas para as quais o sistema atual também pode não funcionar. Isso ocorre porque vocês não entenderam o propósito do trabalho do Magrave. Vocês não entenderam os campos magnéticos que vocês estão criando com o Magrave. Vocês precisam ter confiança de que podem se conectar. Hoje, alguns de vocês podem dizer: ah, eu queria ver minha mãe, eu fui até lá e foi maravilhoso. Enquanto outros ficarão sentados e dirão: ah, não aconteceu nada. Por que eu não consigo me conectar? Para as pessoas que não conseguem se conectar, no próximo ano traremos uma condição especial para ajudá-los a se conectar. Tem algumas pessoas que dizem que isso sempre acontece com elas e que não sentem nada. Esse é um comportamento típico de pessoas que negam suas almas. A negação é a melhor maneira de seguir. E o homem tem negado sua própria alma por milhares e milhões de anos. Tudo se resume a compreendermos a verdade sobre nós mesmos. Hoje vocês têm consigo o sistema de voo e movimento de sua fisicalidade, e esse sistema é você. Sua fisicalidade e a energia é o que você carrega dentro de si, incluindo os ganhos dos alimentos. Hoje vocês estão testando aquela que vocês negaram nesse tempo todo, que é a sua alma. Vocês têm energia dentro de vocês, mas vocês decidiram negá-la. Vocês decidiram que ela não existe, porque isso era apropriado para os papas, ayatolás, rabinos e o resto, para roubar vocês de sua fisicalidade. Quando você entender, você verá o poder da sua alma. E você parará com todas essas hipocrisias. Isso faz parte dos ensinamentos que virão nas próximas semanas e meses. Quando você entender o conhecimento, então você se afastará das mesquitas, igrejas e o resto. Vocês se afastarão das hipocrisias de pessoas como os ayatolás e os papas, e eles terão que fechar as suas lojas. Como eu sempre disse, devolverei as pedras do Vaticano ao Coliseu. Isso se deve ao fato de que quando o homem entende a si mesmo, ele sabe o propósito de aproveitar o jogo da vida em vez de ser abusado pelo jogo dos outros. É o seu trabalho entender e saber quem você é e se preparar para aceitar a si mesmo com seu verdadeiro poder e ninguém mais. Não estamos transformando você em um profeta ou guru, e não estamos falando de outra pessoa. Todo esse negócio de profeta e guru é você entender a si mesmo e não nós. Você precisa entender o processo da criação. Passo a passo, os ensinamentos da Fundação Cash adicionaram peças para que você ganhe confiança em si mesmo, para que você conheça a si mesmo e traga essa mudança para si mesmo. Fizemos o voo em movimento com o governo iraniano, e então demos a vocês o nano, o gans e o magrave para sua dimensão física. É para vocês e não para nós. Nós apenas criamos o ciclo para que vocês ganhem confiança em si mesmos. É como quando ensinamos durante uma semana como fazer os magraves e ensinamos tudo a vocês. Mas 95% de vocês nunca entenderam. E os outros 5% que entenderam ganharam dinheiro com vocês vendendo magraves que funcionavam. Os que vocês fizeram não funcionaram. E será a mesma coisa hoje. Como você pode sentir isso e fazer a mudança? Como você avalia sua própria liberdade? Porque quando você leva sua fisicalidade para a Lua em uma nave e fica preso dentro dela por 10 ou 20 anos, você se cansa disso. Nesse meio tempo, todos os outros estão do lado de fora aproveitando a vida na Lua, na dimensão da Lua, enquanto você tem que observar pela janela da nave. Talvez você veja eles como pedras se movendo ou algo parecido com uma árvore parada ali. E aquele ali é o John, que estava comigo aqui na nave, e agora ele está lá, porque ele saiu. Mas eu sei que é ele por causa do casaco dele que está pendurado na árvore da Lua. As árvores da Lua são diferentes das árvores da Terra. E a Suzy está ali, parecendo um lagarto, porque na transmutação o corpo dela mudou para uma coisa em forma de lagarto, pois assim ela pode sobreviver na Lua. Então você pode se perguntar, quem eu seria se eu saísse daqui? Um lagarto, uma árvore ou uma pedra? Entretanto, devido ao poder da estrutura dentro de mim, eu posso ser um lagarto por alguns dias e depois mudar para uma árvore, se eu quiser. E todos saberão que sou eu porque eu coloquei a jaqueta vermelha. Estamos chegando ao processo de liberdade e compreensão, mas isso depende de vocês e não de nós. Somos apenas facilitadores e não ditadores e nem os condicionadores. Damos a vocês as facilidades para que vocês façam o teste da caixa de areia, onde vocês testam a sua alma em relação ao quanto vocês podem confiar nela. Você confia que viu sua avó que morreu anos atrás? Ou você começa a duvidar disso? Mas então você diz, eu senti que fui ver minha avó e senti um zumbido na minha cabeça. Então você duvida do zumbido. Mas como é que você sentiu o zumbido agora e não antes ou depois da sessão? Isso significa que o zumbido está lá para você confirmar que pode viajar. Da próxima vez, você pode tentar ir à Lua. É por isso que trouxemos esses ensinamentos hoje. Para aqueles que se inscreveram para a próxima semana, no dia 22, vocês aprenderão a transferir essa energia, o que chamamos de amor, o dar. Esperamos que sintam tanto o recebimento quanto o dar, mas essa emoção depende inteiramente de vocês. Alguns de vocês são muito gananciosos e quando recebem algo, ficam com isso. Outros são generosos demais, o que significa que quando dão muito, automaticamente recebem mais. Essa condição lhes traz muita alegria. Esse é o amor do Criador. Então você entende por que o Criador é apaixonado por sua criação, porque quanto mais ele dá, mais ele desfruta ao receber, para que ele assim possa dar ainda mais. E esse ciclo continua e continua. Na sessão da próxima sexta-feira, você pode escolher para quem você quer dar. A energia e o amor que você der trarão iluminação para a pessoa a quem você der. Isso se ela quiser receber. Você pode ter a sua amante ali sentada à sua frente, segurando a sua mão enquanto você passa pela sessão, mas ela nunca recebe, porque ela é sua parceira no lado físico de você e não uma parceira no lado da sua alma. A força não está lá. Não é como ela precisa. Ou ela recebe o suficiente e não precisa do que você está dando. Você poderia dar o amor a seu cachorro, filho ou pedra também. Esse processo nos deixará um passo mais perto de nos conhecermos e entendermos de sermos nós mesmos e de fazermos parte de nós mesmos. A sessão da próxima sexta-feira trará uma nova dimensão para aqueles que participarem. Ao dar, você aprende a receber incondicionalmente. Se você entender o que acontece no processo, você começará a se tornar o que chamamos de almas satélites. A estrutura para se tornar uma alma satélite é ser capaz de transmutar e, a partir do recebimento, tornar-se um doador para a dimensão, para dividir a energia entre os outros. Então você passará pelo processo de entender o que é iluminação. E quando um número suficiente de buscadores de conhecimento se iluminar, isso agirá como uma faísca e iniciará um incêndio que cobrirá toda a humanidade. Se uma pessoa que fala francês for para a China, ela receberá ao chegar na China da alma da nação o conhecimento do idioma e da cultura. Isso será transmitido à sua alma. Você não precisará ter aprendido o idioma, pois você falará chinês automaticamente e entenderá tudo sobre a cultura. Então, quando você ouvir uma piada, naturalmente você vai rir, porque você terá entendido a essência da cultura e do idioma, e não apenas o significado do dicionário. Nos próximos dias, esse processo trará grandes mudanças para aqueles que entenderem. Alguns de vocês passarão pelo mesmo processo na próxima sexta-feira, e então terão um Natal muito diferente. Este ano vocês realmente sentirão o amor do Criador dentro de vocês, e então caberá a vocês darem o próximo passo. Cabe a vocês entenderem a totalidade. Cabe a vocês amadurecerem para a verdade sobre sua própria vida e a de mais ninguém. Para aqueles que dizem: "Ah, eu não senti nada, nada acontece comigo. Eu simplesmente fico sentado e não sinto nenhuma emoção." Esse é exatamente o mesmo problema que a humanidade está tendo. Vocês desligaram a conexão entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Você faz isso porque quer ter o controle sobre si mesmo. Quer sentir que está no comando de si mesmo e você ainda está preso na dimensão da fisicalidade do homem. Para outros, isso será muito fácil. E outros ainda vão esbarrar na parede. Mas não se preocupem, pois no futuro faremos com que vocês não tenham medo da estrada. É como um motorista atrás do volante na rodovia e os outros estão passando rapidamente ao seu redor. Gradualmente, vocês aprenderão a dirigir livremente e se tornarão um desses viajantes do espaço. Quando entendermos todo o ensinamento dos últimos 15 anos, isso trará um fim a todas as religiões e a todos os abusos que elas cometem contra o homem em nome do Criador. É por isso que não precisamos de um profeta, mas precisamos de um professor que nos ensine a nos livrar de todos esses falsos mensageiros, conectores e o restante deles que se colocam entre nós e o Criador. Agora, o único mensageiro ou qualquer coisa que esteja entre nós e o Criador é a nossa alma. E nós decidimos onde queremos estar e como será. Vocês precisam voltar para entender como facilitamos tudo para vocês, primeiro na dimensão física, depois na dimensão energética e agora na dimensão da alma. Na dimensão da alma, o homem se torna livre da dimensão da fisicalidade. Entenda que trouxemos a totalidade do conhecimento, mas cabe a vocês decompor ele de forma que possam assim digeri-lo. É um pedaço de bolo muito grande e você não pode comê-lo todo de uma vez só. Aproveite uma mordida de cada vez e, depois de apreciar um sabor, experimente outro. Entenda que uma mordida tem um gosto de amor, outra de dar e a outra de encontrar uma maneira de dar, mas todas estão corretas. E talvez no Natal você realmente receba os três reis magos, ou os três presentes da Pérsia, que é pensar, falar e fazer o bem. Então você entenderá o verdadeiro significado dos três reis magos, que é a sabedoria do trabalho da alma do homem. Então você verdadeiramente entenderá a verdade sobre a criação, sua vida, e agora que você entendeu a liberdade de sua própria alma, você entenderá como se comportar no universo. E que ninguém pode ser o seu profeta, eles só podem ser seus professores. E ensinar é para o professor, mas usar o conhecimento é para o buscador de conhecimento. No processo de busca do conhecimento, você passa a entender como usar o que lhe foi dado ao longo de séculos e milhares de anos para se libertar das algemas de tudo que limitou e controlou você e lhe trouxe dor e tristeza. De muitas maneiras, você aprisionou a liberdade do prisioneiro. Discutimos isso muitas vezes, como a circulação sanguínea do homem trouxe o aprisionamento da alma do homem e as religiões alimentaram isso pela fisicalidade. Você tinha dois agentes penitenciários controlando você. Agora que você entende que não precisa das religiões porque você está diretamente conectado ao Criador, então você se livrou de um agente penitenciário. O segundo agente penitenciário o mantém em uma posição muito mais estreita e está mais próximo de você. E esse agente é a sua alma da fisicalidade. Você precisa aprender a trabalhar com ela e ela se tornará a chave para a sua liberdade. E se você entender isso, então você pode viajar instantaneamente pela extensão do universo. E você não precisa que ninguém profetize o que vai acontecer, porque você manifesta os campos. É seu direito criar, e ninguém pode lhe dizer que você está errado, contanto que você siga o ethos de Mitra. Após o intervalo, eu explicarei a vocês o que temos que fazer e depois entraremos no silêncio. Bom, aqui começou a segunda parte do ensinamento e o restante do workshop foi experimentando esse silêncio. E no final, o Sr. Cash disse: "Esperamos que você aproveite a jornada de sua vida. Muito obrigado por se juntar a nós. Desligamos os sistemas em segundo plano e deixamos para vocês processarem os sentimentos que vocês tiveram. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado." Esse é o fim desse índice rápido do Workshop 516.